botar o modo. Bom dia, SAM 3399, sinta informação Delta. 3520, decolar 25, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, SAM 3520. 3399, sinta, mantém a escuta, aguardando cópia. Aguardando cópia, SAM 3399. Salvador, boa noite, SAM 3520. Então, 3520, boa noite, contato radar, sobe para o nível 190, saída PUC. Pro 90, na PUC, tá 3520. Boa noite no 7, chame táxi. Autorizado, vai encontrar para o táxi no 8. 3399, cópia. Diretora Cajuda, presente. Centro Recife no 2685, alterno no 2545. Boa, 1-2-6-8-5-2-5-4-5, Altran 3-5-2-0. Bom dia, obrigado. Bom dia. Para o táxi, o gol 1817, tem 188 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna valente. Alfa, reporte com esperada 10, pronto, altimetro no 0, no 8, gol no 817. E a Alfa, com 1018, vai reportar 1817. Era o gol 1817. 7 autorizado na decolada, pista no 0, vento 150 graus com 13 nós, com 13 nós. Nível alinhado, decolada, pista 10, o gol 1817. Tá 3399, cópia. 399, na escuta, cópia. Copia, o TAM 3399. 3399 Guarulhos, nível 36200, está autorizado via Pezulu 10 até Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge. Após, intercepta Pezulu 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após, direto Trive e após, conforme rota. Decolada 10, com curva à direita na subida da El, após Leda e após, direto Bridge. Aciona 5541, controle 120.8. 3399-100, está autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10 até a posição Bridge, após intercepta Upper Zulu 16 até BHZ, após voa direto Trive, após segue conforme rota. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Leda, correção, na saída Tael, transição Leda, após voa Bridge. 5541 no transponder, 1208 é o controle. Posição 02. 402 semifront, está 3399. Reportará o 3399 da TAM. No 7, decolou 36, controle 120.8, bom voo, bom dia. Bom dia, muito obrigado, 208. Tocou no 8, no 7, passa 1.400 na da Eoleda. Tô no 8, no 7, bom dia, contato radar, sobe para o nível 360, saída da El. 360 na da El, voo no 8, no 7. Salvador na escuta do Webjet Whisky Juliette November. Whisky Juliette November, prossiga. November, solicitação de reboque do pátio 3 para o pátio 1, na posição 04. Confirme se a inferior está ciente do reboque. Positivo, inferior ciente. Inclusive está à frente da aeronave aqui, positivo. Autorizado prosseguir, reporte para ingressar no pátio principal, ok? Reporte na saída do pátio 3, Whisky Juliette November. Positivo. No 7 Centro Recife no 251, alterna no 3325. 251-133-25, boa noite. Boa. Alfa-Romeo Whisky, Juliette, November. Obrigado, prossegui até o portão 04, reporte ao término, Whisky, Juliette, November. Ok, obrigado, assim farei. Salvador Whisky, Juliette, Novena, posicionado no gate número 4. Obrigado, um bom dia. Tio Sina, Novembro, bom dia.